Ficheiro 12, capítulo 38. Lila dedicara-se às meninas de corpo e alma, e não devia ter sido uma empreitada fácil acordá-las a horas de manhã, obrigá-las a lavarem-se, a vestirem-se, forçá-las a tomar um pequeno almoço abundante e ao mesmo tempo rápido, levá-las à escola lá em cima na Via Tasso, no caos matinal da cidade, e ir buscá-las pontualmente no meio da mesma desordem, levá-las para o bairro, dar-lhes de comer, vigiá-las durante os trabalhos de casa e, entretanto, dar atenção ao trabalho e às tarefas domésticas. Porém, como ficou claro quando interroguei minuciosamente Dedé e Elsa, dera muito bem conta do recado. E agora eu para elas era uma mãe mais do que incapaz. Não sabia fazer massa com tomate como fazia a tia Lina. Não sabia enxugar-lhes o cabelo e penteá-lo com a competência e a suavidade com que ela o fazia. Não era capaz de me aventurar a fazer nada que a tia Lina não enfrentasse com uma sensibilidade superior, a não ser talvez cantar certas cantiguinhas de que elas gostavam e que ela confessara não conhecer. A isto era preciso acrescentar que, principalmente aos olhos de Dedé, aquela mulher maravilhosa com quem eu, por culpa minha, me dava pouco. Mãe, por que não vamos à tia Lina? Por que não nos deixas dormir em casa dela mais vezes? Não tens de ir viajar outra vez? Tinha uma particularidade que a tornava inigualável. Era a mãe de Genaro, que a minha filha mais velha tratava com familiaridade por Rino e que lhe parecia ser a pessoa do sexo masculino mais perfeita do mundo. Naquela altura fiquei sentida. As minhas relações com as meninas não eram idílicas e aquela forma de idealizarem Lila acabou por piorá-las. Uma vez, à enésima crítica que me faziam, perdi a paciência e gritei: Chega, vão ao mercado das mães e comprem outra. Esse mercado era uma brincadeira nossa, que em geral servia para aplacar os conflitos e nos reconciliarmos. Eu dizia: Vendam-me no mercado das mães, se não estão satisfeitas comigo. E elas respondiam: Não, mãe, não te queremos vender, gostamos de ti assim. Mas daquela vez, talvez devido ao meu tom duro, Dedé respondeu: Sim, vamos lá já, vendemos-te a ti e compramos a tia Lina. Durante uns tempos, o ambiente foi esse. E não era de certeza o melhor para anunciar às duas meninas que lhes disseram uma mentira. Encontrava-me numa situação emocional muito complicada. Descarada, púdica, alegre, ansiosa, inocente, culpada. E não sabia por onde começar. O discurso era difícil. Meninas, pensava que não queria outro filho, mas afinal queria. E a verdade é que estou grávida. Vão ter um irmãozinho. Ou talvez outra irmãzinha. Mas o pai não é o vosso pai. O pai é o Nino, que todavia já tem uma mulher e dois filhos. Não sei como ele reagirá. Pensava, tornava a pensar e adiava. Depois, sem esperar, surgiu uma conversa que me surpreendeu. Dedé, na presença de Elsa, que estava à escuta um pouco alarmada, disse no tom que usava quando queria esclarecer um problema cheio de ciladas: Sabes que a tia Lina dorme com o Enzo, mas não são casados? Quem foi que te disse? O Rino. O Enzo não é pai dele. Também foi o Rino que te disse isso? Sim. Então perguntei à tia Lina e ela explicou-me. E o que foi que ela te explicou? Estava tensa. Perscrutou-me para perceber se me estava a reliar. Digo-te, sim. A tia Lina tem um marido como tu tens. E esse marido é o pai de Rino. Chama-se Stefano Carracci. Depois tem o Enzo. O Enzo Scano, que dorme com ela. E a mesma coisa acontece contigo. Tens o pai, que se chama Airota, mas dormes com o Nino, que se chama Sarratora. Sorri-lhe para a tranquilizar. Como foi que aprendeste esses apelidos todos? Foi a tia Lina que nos contou. Disse que são estúpidos. O Rino saiu da barriga dela. Vive com ela, mas chama-se Carracci, como ao pai. Nós saímos da tua barriga. Estamos muito mais contigo do que com o pai, mas chamamo-nos Airota. E então? Mãe, se alguém tiver de falar da barriga da tia Lina, Não diz, esta é a barriga do Stefano Carracci. Diz, esta é a barriga da Lina Cerullo. O mesmo se passa contigo. A tua barriga é a barriga da Helena Greco e não a barriga do Pietro Airota. E o que significa isso? Que estaria mais certo se o Rino se chamasse Rino Cerullo e nós, Dedê e Elsa Greco. É uma ideia tua? Não, da tia Lina. E tu o que achas? Eu acho a mesma coisa. Sim, sim, sem dúvida. Mas Elsa, já que o clima parecia favorável, deu-me um puxão e meteu-se na conversa. Não é verdade, mãe? Ela disse que quando se casar se vai chamar Dedê Carracci. Dedê exclamou furiosa. Está calada, és uma mentirosa. Eu perguntei a Elsa. Dedê Carracci, porquê? Porque quer casar com o Rino? Perguntei a Dedê. Gostas do Rino? Sim, disse ela em tom brigão. E se não nos casarmos, durmo com ele na mesma. Com o Rino? Sim. Com a tia Lina, com o Enzo. E também como tu com o Nino. Ela pode fazer isso, mãe? Perguntou Elsa, duvidosa. Não respondi. Mudei de assunto. Mas aquela troca de palavras melhorou o meu humor e inaugurou um novo período. Na realidade, não demorei a reconhecer que, com aquelas conversas e outras a respeito de pais verdadeiros e a fingir, de apelidos velhos e novos, Lila conseguira tornar não só aceitável, como até interessante, aos olhos de Dedê e Elsa, a situação em que as colocara. Na verdade, como que por milagre, as minhas filhas deixaram de sentir falta de Adele e de Maria Rosa. Deixaram de regressar de Florença a dizer que queriam ir viver para sempre com o pai e com Doriana. Deixaram de arranjar chatices com Mirella, a babysitter, como se ela fosse a sua pior inimiga. Deixaram de rejeitar Nápoles, a escola, os professores, os colegas e, sobretudo, o facto de Nino dormir na minha cama. Enfim, pareceram mais serenas. E eu registrei aquelas mudanças com alívio. Por muito aborrecido que fosse o facto de Lila ter entrado também na vida das minhas filhas, ligando-as a si, a última coisa de que a podia acusar era de não lhes ter dispensado o máximo afeto, a máxima assistência, de não ter contribuído para lhes atenuar as inquietações. Aquela era a Lila que eu estimava. Era capaz de despontar inesperadamente do interior da sua maldade, surpreendendo-me. Atenuaram-se de imediato todas as ofensas. É pérfida, sempre foi. Mas também é muita outra coisa a que suportá-la. E reconheci que estava a ajudar-me a fazer menos mal às minhas filhas. Uma manhã, ao acordar, pela primeira vez havia muito tempo, pensei nela sem hostilidade. Lembrei-me de quando ela casara, da sua primeira gravidez. Tinha 16 anos. Só mais 7 ou 8 do que Dedê. Em breve, a minha filha teria a idade dos nossos fantasmas de rapariguinhas. Achei inconcebível que, dentro de algum tempo, relativamente breve, a minha filha pudesse ataviar-se, como acontecerá à Lila, com um vestido de noiva, ser violentada na cama de um homem, encerrar-se no papel de senhora Carracci. Achei inconcebível que lhe pudesse acontecer como acontecera a mim, deitar-se sob o corpo pesado de um senhor maduro, de noite, nos Maronte, suja de areia escura e de fluidos, só por desforra. Recordei as muitas coisas odiosas por que havíamos passado e deixei que a solidariedade readquirisse força. Que desperdício seria, disse para mim, estragar a nossa história de vida, dando demasiado espaço aos maus sentimentos. Os maus sentimentos são inevitáveis, mas o que é preciso é refriá-los. Reaproximei-me de Lila, com a desculpa de que as meninas queriam estar com ela. As nossas gravidezes fizeram o resto. Capítulo 39. Mas fomos duas mulheres grávidas muito diferentes. O meu corpo reagiu com grande adesão, o dela com relutância. No entanto, Lila sublinhou desde o início que quisera aquela gravidez. dizia a rir. Programeia. Porém, havia qualquer coisa no seu organismo que habitualmente oferecia resistência. Assim, enquanto eu me senti desde o princípio como se cintilasse dentro de mim uma espécie de luz rosada, ela tornou-se verdosa. O branco do olho amareleceu, detestava certos cheiros, vomitava sem parar. O que hei de fazer? Dizia. Estou contente, mas este coiso que tenho na barriga não está. Não está nada satisfeito comigo. Enzo negava, dizia. Nada disso. Ele está mais contente que todos. E na opinião de Lila, que lhe o dizia por brincadeira, o que ele queria dizer com isso era: fui eu que o pus lá dentro, confia. Eu vi que ele é bom, não deves preocupar-te. Sempre que me encontrei com Enzo, senti por ele mais simpatia do que era habitual, mais admiração. Era como se ao seu velho orgulho se tivesse juntado outro novo, que se manifestava através de uma vontade muito maior de trabalhar. E ao mesmo tempo, através de uma vigilância em casa, no escritório, nas ruas, toda ela orientada para a defesa da sua companheira em relação a perigos físicos e metafísicos e para evitar qualquer desejo disso. Encarregou-se de dar a notícia a Stefano, que não pestanejou. Fez uma espécie de careta e seguiu em frente, talvez porque a velha charcutaria também já não rendia quase nada. E as ajudas que a ex-mulher lhe dava eram essenciais, ou talvez porque os laços entre ele e Lila lhe deviam parecer uma história muito antiga. O que lhe importava que ela estivesse grávida? Tinha outros problemas, outros desejos. Mas principalmente Enzo encarregou-se de dar a notícia a Gennaro. Lila, de facto, sentia embaraços em relação ao filho, que não eram diferentes dos meus. Mas de certeza mais justificados em relação a Dedé e Elsa. Gennaro já não era criança e não se podia falar com ele num tom e com palavras infantis. Era um rapaz em plena crise da puberdade que ainda não conseguira encontrar um equilíbrio. Chumbado, duas vezes seguidas na secundária, tornara-se hipersensível, incapaz de conter as lágrimas. Não conseguia ultrapassar a humilhação. Passava os dias a vaguear pelas ruas ou na charcutaria do pai, sentado a um canto, a maltratar os frúnculos que tinha no rosto largo e a observar todos os gestos e trejeitos de Stefano, sem dizer palavra. Vai aceitar mal, preocupava-se Lila. Mas, entretanto, receava que fossem outros a dizer-lhe, por exemplo, Stefano. De modo que, uma noite, Enzo chamou-o à parte e contou-lhe da gravidez. Gennaro ficou impassível. Enzo instigou-o. Vai dar um abraço à tua mãe. Faz com que ela sinta que lhe queres bem. O rapaz obedeceu. Mas dias depois, Elsa perguntou-me às escondidas da irmã: Mãe, o que é uma porca? É a mulher do porco. De certeza? Sim. O Rino disse à Dedé que a tia Lina é uma porca. Problemas, em suma. Não contei isso a Lila. Pareceu-me inútil. Além disso, também eu tinha as minhas dificuldades. Não era capaz de contar a Pietro, não era capaz de contar às meninas e, principalmente, não era capaz de contar a Nino. Tinha a certeza de que Pietro, embora agora tivesse Doriana, sabendo que eu estava grávida, se irritaria de novo, recorreria aos pais, convenceria a mãe a fazer-me a vida negra de todas as maneiras. Tinha a certeza de que Dedé e Elsa se tornariam outra vez hostis para comigo. Mas o meu verdadeiro problema era Nino. Esperava que o nascimento do bebé o ligasse definitivamente a mim. Esperava que Leonora, quando soubesse que ele ia ser pai, o deixasse. Mas era uma esperança leve. Quase sempre prevalecia o medo. Nino dissera-me claramente: preferia aquela vida dupla, que no entanto nos causava incómodos de todo o género, ansiedade, tensão, ao drama de um rompimento definitivo com a mulher. Por conseguinte, receava que ele me pedisse para abortar. De forma que todos os dias estava preparada para lhe anunciar o meu estado e todos os dias pensava: não, é melhor amanhã. Mas ao fim e ao cabo tudo começou a entrar nos eixos. Uma noite telefonei a Pietro e disse-lhe: estou grávida. Fez-se um longo silêncio. Pigarreou. Murmurou que já estava à espera. Perguntou: já disseste às meninas? Não. Queres que eu lhes diga? Não. Tenho cuidado contigo. Está bem. Foi tudo. A partir dali telefonou com mais frequência. Mostrava um tom afetuoso. Preocupava-se com a reação das filhas. Oferecia-se sempre para falar com elas. Mas não coube a nenhum dos dois. Foi Lila, que no entanto se recusara a falar com o filho, quem convenceu Dedé e Elsa que seria muito bom, na devida altura, cuidarem do bonequinho divertido que eu fizera com Nino e não com o pai delas. Aceitaram-na bem. Como a tia Lina lhe chamara bonequinho, elas começaram a chamar-lhe a mesma coisa. Interessavam-se pela minha barriga. E todas as manhãs, assim que acordavam, perguntavam: mãe, como está o bonequinho? Depois de Pietro e as meninas saberem a novidade, finalmente enfrentei Nino. Passou-se assim. Uma tarde, em que me sentia particularmente ansiosa, fui visitar Lina para desabafar. Perguntei-lhe: e se ele quiser que eu aborte? Bem, disse ela, nesse caso tudo fica claro. O que é que fica claro? Que primeiro estão a mulher e os filhos e depois tu? Direta, brutal. Lila escondia-me muitas coisas, mas não a sua aversão por aquela minha união. Mas não me aborreci, notei até que me fazia bem falar daquela maneira explícita. Ao fim e ao cabo, ela dissera aquilo que eu não me atrevia a pensar. Que a reação de Nino seria a prova da consistência da nossa ligação. Balbuciei frases deste género: é possível? Vamos a ver. Quando Carmen, daí a pouco, chegou com os filhos e Lila a puxou também para aquela conversa, a tarde já parecia uma tarde da nossa adolescência. Fizemos confidências, conluios, projetos. Carmen zangou-se. Disse que se Nino oferecesse resistência, ela estava pronta a ir pessoalmente dizer-lhe meia dúzia de palavras e acrescentou: não percebo como é possível, Lenu, que uma pessoa do teu nível se deixe pisar assim. Tentei justificar-me e justificar o meu companheiro. Disse que os sogros o tinham ajudado e continuavam a ajudar, que tudo aquilo que eu e Nino nos permitíamos só era possível porque ele, graças à família da mulher, ganhava bem. Eu e as meninas, admiti, com aquilo que me vem dos livros e de Pietro, teríamos dificuldade em viver de forma digna. Mas não façam uma ideia errada. O Nino é muito afetuoso. Vem dormir à minha casa pelo menos 4 vezes por semana. Sempre me evitou qualquer tipo de humilhação. Quando pode, toma conta de Dedé e Elsa, como se fossem dele. Mas assim que me calei, Lina quase me ordenou: então diz-lhe já esta noite. Obedeci. Voltei para casa e quando ele apareceu, jantámos, meti as meninas na cama e finalmente anunciei-lhe que estava grávida. Passou-se um longo momento. Depois abraçou-me, beijou-me, estava muito feliz. Murmurei aliviada: já sei há muito tempo, mas tinha medo de zangares. Repreendeu-me. Disse uma coisa que me espantou: temos de ir com a Dedé e a Elsa à casa dos meus pais, para lhes dar também esta boa notícia. A minha mãe vai ficar contente. Queria selar, assim, a nossa união. Queria oficializar o facto de ir ser pai novamente. Fiz uma expressão moderada de concordância. Depois murmurei: mas vais contar à Eleonora? Ela não tem nada com isso. Mas ainda és marido dela. É pura formalidade. Deverás dar o teu nome ao nosso filho. Assim farei. Agitei-me. Não, Nino, não o farás. Farás de conta que não houve nada, como tens feito até agora. Não estás bem comigo? Lindamente. Descuro-te? Não. Mas eu deixei o meu marido. Eu vim viver para Nápoles. Eu alterei a minha vida de uma ponta à outra. Ao passo que tu ainda tens a tua e está intacta. A minha vida és tu, as tuas filhas, esse bebé que está para chegar. O resto é um cenário necessário. Necessário a quem? A ti? A mim, de certeza que não. Abraçou-me com força. Sussurrou. Confia. No dia seguinte, telefonei a Lila e disse-lhe: tudo bem. O Nino ficou muito contente.